O amor vai inundar meu coração. Posso sentir no meu viver a emoção. Não há motivo pra me esconder, pois tu você tem um desejo profundo de um contato com um ser superior, um contato com o seu Criador. Talvez o que você mais deseja agora é estar no colo de alguém que te proteja, alguém que te dê carinho. O único que pode fazer isto agora e da forma mais completa e maravilhosa é o próprio Deus, o Senhor do Universo. Ele toca o seu coração, ele vem ao seu encontro e te envolve de amor. Sinta o amor inundando seu coração. Você vai renascer. Uma outra vida vai surgindo dentro de você. Ouça esta história. Havia um homem em Israel muito influente, uma autoridade do governo, líder da política naquela época. Seu nome, Nicodemos. Certa noite ele procurou o líder espiritual mais popular de seu tempo, Jesus. Na verdade, Nicodemos tinha vergonha de que alguém pudesse vê-lo conversando com Jesus. Ele, um homem importante do governo, conversando com Jesus? Nunca! Era uma vergonha muito grande para Nicodemos. Por isso ele foi procurá-lo à noite, para ninguém ver. Mas Nicodemos não enfrentaria nada disto se não fosse por uma necessidade muito grande. Ele era influente, rico, cheio de amigos, mordomias, poder, mas lhe faltava algo. Hoje muitos vivem assim, talvez você vive assim. Tem tudo à sua volta, mas falta alguma coisa. Lá no íntimo você sente um vazio, falta-lhe alguma coisa. O Mestre Jesus, naquela noite, sondava o coração de Nicodemos. Ele disse: Ó Nicodemos, sua curiosidade sobre mim é apenas uma desculpa. Na verdade, você teve coragem de me procurar, Nicodemos, porque falta algo no seu coração, algo que nada neste mundo pode dar. Falta-lhe nascer de novo. Deixar para trás todo o seu passado, todas as angústias, todos os seus problemas e se tornar uma nova criatura. Há uma necessidade em você também. Você precisa nascer de novo, nascer no espírito, nascer na alma, reviver. Você busca resolver os problemas da sua vida, corre atrás de alegria, e todas as vezes a alegria que consegue dura muito pouco. Logo depois, a tristeza e a depressão são bem maiores. Você precisa entender que necessita renascer. Os conselhos, os amigos, os terapeutas nunca resolveram nada. Você precisa de uma nova vida. Por isso Jesus disse a Nicodemos que ele precisava renascer. Você deseja isto, você deseja renascer, vida nova, seu coração precisa reviver, reviver. Quero que você repita bem alto comigo: eu fui criado para ser feliz. Ninguém tem poder para me impedir de ser feliz. Eu declaro com a minha boca que já estou encontrando a vitória para a felicidade. Eu desejo renascer. Repita essas frases mais uma vez. Repita crendo. Alguma coisa começa a acontecer dentro de você. Sinta. Diga mais uma vez essas frases. Diga bem forte: eu desejo renascer.